conforme instruções do Centro Recife, o papel negro de voo 320 devido a tráfego. Recife, Lígia 320, voo na 082. Correto. Voo 9082, chama agora o Centro Recife, no 25.1, no caso negativo, no 28.35. 25.1, 28.35, boa noite. O 4235 está autorizado a final do procedimento LS 7710, desça para 2, no pé, altímetro 1094, reporte estabilizado. Para a estabilidade LS 63, desça 2 mil pés, resultado 1014, 4235. Salvador, uma boa noite, gol 1970. Entende a informação em uniforme. Gol 1970, controle Salvador, acima identificação, desfazia a chegada a bom médio 1 para o nível de voo 050. Ajuste altímetro no 0 no 4. Bom médio 1 para o 050, meu indicador. Autorizado direto de TAP, gol 1970. TAP direto de TAP. Patrulha de Salvador é o Gono 246, sem informação Alfa. Gono 246, controle de Salvador. Acena a identificação desse avião, chegada a Bonfim para o nível de voo 060. Ajuste a altimetria no 014. 060, descendo, chegada, via chegada bom, subiu no 246. Alfa, Salvador, boa noite. É o azul 496880. 70 está autorizado a final do procedimento ILS, que foi visto no zero. Desça para 2, meu pai, altimetrando no 0 no 4, recorte estabilizado. 2 Lopes no 0 no 4, livre ILS X-Ray, gol no 970, reportará estabilizado. Azul 4235. Qual foi para o controle? Azul 4235 estabilizado. Azul 4235, chame torre 118, decimal 9. 295. Gol 1246, desça para 4, meu pé. Altímetro no 0 no 4. Descenda 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Gol 1246. Azul 4235, tráfego avistado, TNH 1014, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 049. Autorizado pouso, pista 10, azul Salvador, boa noite, bom 8888, uniforme. Voo 1888, controle Salvador, acendo identificação dessa via chegada Ponce para o nível de voo 050. Ajuste altímetro no 014. Testando via Ponce para 050, voo 1888. 4235, solo 42, libere direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 01. A direita via Alfa Juliette, grupo 1, 4235, obrigado. O 970 estabilizado ILS X-Ray. Ou 1970, chame torre 118 decimal 95. 1895, uma boa noite. Boa noite, compas. Obrigado. Ou 1246, está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Pistão 0, desça para 2 no pé, altímetro no 014, reporte estabilizado. Autorizado, ILS X-Ray dando 0, descendo 2 mil pés, o Billy 14, reportando estabilizado, voo 246. Na escuta? Na escuta, 70, passando agora o externo, visual com carro. Polo 970, autorizado pouso, piscina 0, vento 080 graus, 049. Livre pouso, dá 10, gol 1970. Polo 9082, controle. Salvador, Xanay 6224, zero e informação em foco. Xanay 6224, controle Salvador, sendo identificação desta via, chegada com MED 1 para o nível de voo 050, ajuste a altimetria no 014. MI 14, descendo, com MED para o 050, Xanay 6224. Ou 1888, desça para 4 mil pés, altímetro no 014. Desça para 4 mil, 1888. Olimpo 07, Bravo em Salvador Approach. Focus there, descend to flight level 050, open set 1014, clear, Bomb Med 1, arrival. This is flight level 050, Bomb Med 1, arrival. Estabilizando o Uno 246. Voo 1246, chama agora a torre 118 decimal 95. 18 decimal 95. Uno 888 está autorizado ao final do procedimento ILS com serviço 10, desça para 2 no FENS, altímetro 1014, reporte estabilizado. Descendo para 2000 FENS, reporte estabilizado, com 888. Salvador, eu vou 1246, estabilizado em LSX, foi da 10. 1970, solo 48, Libéria direita, taxi linha Alfa Juliette até o gate 10. Alfa Juliette até 10, vou 1970. 1246, continua a aproximação, a lado está livre. Aguardo 1246. Olympus 0722, speed 230 knots. I will reduce the speed to 230 knots. Olympus 0722. 4 beta Olympus. Tivo voo 1246, autorizado pouso piso 90, vento 090 graus, 049. Esse veio pousar no 0. O 4980, copia. Acabou 4980? Timo, copia. Autorizado Recife, nível 350, decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída Pulca, transição Caju. Lopes Zulu 17 é a primeira aerovia, após conforme ordem. Transponder 5545, controle em 120.8. Autorizado Recife, nível 350, decola com curva esquerda na Pulca, transição Caju. Zulu 17 aerovia, pós em rota, conforme o plano. 5545 ao transponder, 1208 é o controle. É o azul 4980. 4980, cotizamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Portarei. Cruzeiro 7, Veteran 4 Space, turn left, we have 025, limit localized cost. Turn left, 025, limited ILS cost. Salvador, 963, 1230 a bordo, alterna Galeão com 5 horas e 40 de autonomia. Na M2-24, reduz a velocidade 220 mais. Reduzindo 220, chama a M2-24. Zona 246, Solo 53, taxi via Alfa Juliette até o gate 02. Alfa Juliette para o 02, Zona 246. Olympus 07, descendo 3000, please attend 0104, reduce speed 200 knots, stand by, left vex 4, intercept the localizer part. Descend to 07, intercept localizer, Carson, and right ahead 070, descend to 2000 feet, clear, ILS, final approach, runway 10. Turn right 070, descend to 2000 feet, clear, ILS, approach. 07, number 2 on approach, traffic you will follow now, 2 o'clock, 9 miles. Is bound past 3500 passando Duna. Cuidado, Daniel, decolada, 63, zona 3. 5188. Sou Salvador, boa noite, Gon 888, final da 10. Gon 888, continue a aproximação, informo Airbus 320, alinhando para decolagem na pista 9. 7, Gon 888, aguardando. M224, seu vetoração mantém a presença proa, limite o localizador. Vai manter a proa, limitar pelo LOX, né, M224. Tower 118.95. Tower 118.95. Bono 888, autorizado pouso, pista 90, vento 070 graus, 049. Autorizado pouso, pista 90, Gon 882. Decolou 3, Salvador, boa noite, chinelo 6303 na Tambo 1. Oxanai 6303, contato radar na decolagem, desculpa ver sair da Sanvo 1, trânsito Mótiva, para o nível de voo 360. Olhe para o 360, e a Sanvo, quando possível, proa de Lido Mótiva, 6303. Autorizado direto Lido, Oxanai 6303. Autorizado direto Lido, muito obrigado, 6303. Oxanai 6224, desça para 21 pés, altímetro 104, reduz a velocidade 1880 nós, aguardo o final. Descendo para 2000, reduzindo, Oxanai 6224. Oxanai 6224 para o localizador, curva direita por 060, está autorizado o sinal de procedimento LSX6. Oxanai 0, reporte estabilizado. 060, bota lá estabilizado, 6224. Uno 888, solo 59, libera a direita, taxi via Alfa, Kilo, faixa 3, 2, Lima é a posição. Faixa 3, sessão 2 Lima, voo 182. Clear land, runway 10, wind 090 degrees, 06 knots. Clear land, runway 10, Olympus 07. Padrão Southback, acionamento azul 4980 na posição 3. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, 4980. Pause. 3850. Pause. São Salvador, boa noite, né? 6224 para série. Né? 6224, continue a aproximação, aguarda para sair. Senta, aguardando. 07 negative, leaving on right, taxi via Alpha. After that, continue via Delta, report on taxi Delta. Informing Airbus 318 on final runway 10. Turn around, via Alpha, and the Delta, I will call 2. China 6224, autorizado pouso, pistola 0, vento 080 graus, 06. Autorizado pouso, China 6224. Torre Salvador Azul 4959. Confirme? Azul 4959, chamando o solo, mas pediu para chamar a torre. Temo, estamos operando agrupado torre e solo, aguarde e cópia. Aguardando cópia. Salvador. Geral 9973. Siga. Gente da Unipor para autorização completa. Firma a aeronave que chamou? Sideral 9973. E o horário do plano? Para os 20, 0120. Gente, 0120, não tem o plano aqui no sistema, guarde coordenação por centro, por gentileza. Assim que tivermos nova informação, chamamos para a cópia aqui. Saída prevista é só um voo. O plano que eu tenho aqui tá para os 40, ok? 040? Sim, 0140 e mais uns 10 minutinhos ele aparece aqui no sistema. Salvador Azul 4980, para o táxi com 80 pessoas a bordo, 3 horas e 30, alternando São Gonçalo. Taxi via Índia, quanto espera chamar pronto, altímetro no 0-1-4. Via Índia, quanto espera chamar pronto no 0-1-4, do 4980. Só poderia confirmar para o 9-3 a saída mais uma vez? Novo Uno, Sierra Alfa, November, Vitor, Oscar, Uno. Novo Uno. Ok. Tem uma pro sol? Posição pra todos? Sena 6224, solo ao 06, taxi via Alfa, Juliette, reporte antes da Juliette. Sente, de vistância, patrão da Juliette hoje. Azul 4980, autorizado a linha de colapso no 0-0-0 grau 049. As unidades de linha de colapso no 0, azul 4980. Salvador Tower, Unipolis 07, request cross no Brasil. Azul 4980, desconsidera a linha e mantém inicialmente. A linha mantém, 4980. 507, crossing runway 10, taxi to military. 3 cross runway 10, 507. 4980, reautorizado, NL, Flaps, 10, vento 0, 80 graus, 041. Aline, fala do 0, sou 4987. Cena 6224, Alfa Juliette, até o gate 04. Aqui é Juliette para o gate 04, Xanã 6224. Torre Azul 594959. Azul 4959. Aguarda um minuto, cópia. Confirme já pronto para o pushback. Negativo, ainda não. Pronto, cópia. A gente prepara o coral no Bravo. Mais um minuto, eu confirmo. Preparando o coral no Bravo. Decolado, 10, chama controle 10, 208, bom voo. 208, obrigado, boa noite, bom final de semana. Controle Salvador, boa noite, Azul 4980, decolou, cruza 1100 pés. Azul 4980, contato radar, na decolagem, sua vez sai da Puca, transição Caju, para o nervo de voo 350. 350, Puca, transição Caju, 4980. Primeiro eu vi, após conforme ordem. Transponder 55 56, controle 120 decimal 8. Filial GV1 no 40, coral no Bravo, na curva direita, os 33, depois conforme plano, transponde 5556, controle 208, 5559. 4959, perdão. 4959, protegimento correto, após pronto para que tiver que acionamento. A chamar para puxar acionamento. A 9973, copia. Prossiga, serão 9973, copia. Cruzado com o fins, nível 360, decolada 10, com primeira curva à direita, na saída São Bruno, Leda, Motiva. Operzulu 10 é a primeira aerovia após Fulbave e conforme rota. Transponder 5565, controle em 120, decimal 8. 9973, autorizado 360, para conferir decorando da pista 10 com curva direita, na sinal voo da transição Lida. A Pesulo 10 é a primeira aerovia, transponder 565, controle 208. Pesulo 10 após por base, a Pesulo nomeia e conforme. São voo 1, transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitoral. Mike, Oscar, Tango, Vitoral, Motiva. Tem uma transição, é Mike Oscar, Tango, Vitoral. É, a Pesulu nomeia isso? Pesulu 10, por base, a Pesulu nomeia após conforme. Confere com a rota que você não tem? Obrigado. Tem, tinha ponte pronto para o pushback e acionamento. Gostaria. Rede 1-1-0-1-4, está 3-0-7-8. Autorizado, nível 050, está presente, autorizado, direto estado. 50, está 3-0-7-8. É Vitor, autorizado Guarulhos, nível 320, decola 10 com primeira curva à direita, na saída Sanvo 1, Leda Mótima. Torpedo 10 é a primeira aerovia após Tabaté e conforme rota. Transponder 5555, controle 120 decimal 8. O 5001 no cotejamento correto, reporte pronto para o pushback em cima. O 4980 chama agora o centro Recife no 25.45, caso negativo no 26.85. 2545, caso negativo 2085, azul 4980. Então 3178, está autorizado a final do procedimento ILS, XYX no 0, desfavora 2 em pé, altimetro no 0 no 4, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, XYX no 3178, negativo. Salvador, boa noite. Air Portugal 024, request clearance to Lisboa, por favor. Portugal 024, conforming the estimate of block time. We expect in about 20 minutes. Send it by 2-5. Go ahead. Yes, requesting clearance, please. Extend by 2 minutes, please, okay? Okay, thank you. Salvador Tower, good evening, Azul 2774. We have information uniform. Request flight level 1802 Serra Bravo, Papa Serra. 32 copy, stand by Azul 2774. Stand by 2774. Salvador Augusto, 001, pushback pelo menos posição 1. Centro 001, não autorizado pushback acionar em postback. Posição 2774, right to pop. Go ahead, lady. Este é o posto seguro, flight level 180, take off runway 10, after 4 take off right turn. Coral departure, Coral 1 Bravo departure, Whiskey 33 is first array after according to the flight plan rule. Squawky 0222 and Salvador approach frequency 120.8. Clear Serra Bravo, Papa Serra, flight level 180. Take off from runway 10 after takeoff turn right, Coral 1 Bravo departure. Whiskey 33, flight plan route, Skok 0222, São Paulo Depart Control, Salvador Depart Control, 120.8, Azul 2774. 2774, give back for right to report to you, right to push and start. I will call you back right for pushback and start up, 2774. Posca 024, tower. Portugal 024, go ahead please. Posca 024, this flight plane is the estimate of block time is 01255, okay? Yes, we know, we are trying to go earlier, okay? Huh? 0155, we are ready to copy the clearance. Okay, okay. Na escuta, prossiga. Modifica o transponder para 0220. 0220, 4959. Salvador, Chané 6224. Chané 6224. Informação Vitor, agora no meu. Vista, agora estou no corte, eu chego. Sabemos voltar a 3178. Então, 3178, chama agora a torre. 118, decimal 95. 118, 3178. Eu vou no 134, informação antes, Victor, posição 02, autorização.